Astra, tranquilo? Nada. Capitão Gosto, deu aquilo com o piloto aí? Agora sim, tá abaixado, travado, vai passar Simbra. Tente, acho que é o deu aquilo, pouso 90. Afirma. Presente utilizado, pouso pistola 0, vento 310 graus, 1 nó. Certo, leve pouso. Aquilo no solo 35, libere próxima direita, solo 1, 2, 1, do cima 1. 1, 2, 1, 1. Torre Salvador, bom dia, Gol 1-1-1, no próximo ponto central 900, está pronto. Gol 1-1-1, autorizado, Golem Regular, pistão 1-0, vento 300 graus, 2-2. Autorizado, Golem Regular, dá 1-0, Gol 1-1-1. A 1 decolou 53, controle 1198, boa viagem. 1198, bom dia, Gol 1161. estabilizado, bom dia. Bom dia, Azul 9939, tráfego avistado, ajuste no 015, continua a aproximação, reporte quando tem baixa checada. Baixa travação. Azul 939, pouso autorizado, pista no 0, vento 280 graus, 02 nós. Repousando o terminal. Novena 39 no solo 05, libera a pista próxima interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa e Kilo até o 43, atento ao sinalizador daquele pátio, Azul. Sinalizado até o pátio 3, libera próximo à direita, via Alfa e Kilo, atento ao sinalizador, o Azul 939.